sreda skanita, ti to dumi ti fiša. Varanju vas murita, da du oli si liša. Abri as porte trita, peguei a chave e mexi uns demônio na cabeça. Porque faltei na missa, mali só que esse gênio ingênuo não respira cá. Vivendo nesse engenho, sangrando pra ele girar. Adquirindo tique, perdendo o pique. Lembro do titi, a Deus que fala muito sem ter o que passar. Vou te falar, é que dá rabada. Sem vacina e sorso em dobro pra não começar a espumar. Corta a brisa desses brisa, invadindo as piscinas. Na muquia da madruga, pondo os atos pra nadar. Não pratico o ramadã, na real sou fã de excesso. Hipnose, talibã, explodo mentes que acesso. No processo, ajo quieto, tartaruga no meu passo. Protegido contra inveja e maldade no meu caso. E casco o bico desses bico, então embico pra fronteira. E se eu rimo, tiro filtro, fio sem piteira. Todo dia de feira, cê é no centro ou na beira da cidade. Soltando Mr. Miyagi, roundhouse na surilha, tchu. E na surilha, tchu. Soltando Mr. Miyagi, roundhouse na surilha, tchu. E na surilha, tchu. E fala pra eles caso grave. Algum tempo sem encostar na caneta. Pra pôr tinta em xeque ou assinar mais uma letra da treta. A lombra não me tira do sofá. Eu penso só no outro dia e jogo fumaça pro ar. Deixei a preguiça de lado, encostei na bago back. Tanto tempo atrasado e nem rubinho mais me segue. É só break e fila grande acumulando estresse. Tanto é que acabou até as pilhas dos produtos high tech. Deu fido pras track, ressuscitei o violão. Pulei a zona de conforto escrevendo letra à mão. Apoia no corrimão ou em outra desculpa. Com a toalha no chão antes do início da luta. Vida é curta assim, já ouvi bastante. Neguinho pensando assim, mofando a vida inteira na estante. Semblante mal encarado, fingindo rebeldia. Pichando muro adoidado, sem curso de caligrafia. Porra, todo dia tenho pra arrastar. Se é pra fazer fumaça ou pra mesa de bar. Pior não tenho pra chamada, um rolê na moral. Discute o rumo do mundão ou novo livro do Dan Brown. Hipocrisia é fato, tô farto dessa ideia. Em show de ego barato, eu não aplaudo na plateia. Mas pra arrastar pras plebeia, dou soco até em colmeia. Mais um dia vagabundo da rotineira odisseia, Joe. Primeiro aprender a ficar em pé, depois aprender a voar. Lei da natureza, Daniel Santos.